Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 300, é isso mesmo. É um número redondo e por isso também uma meta importante para a equipa que faz este programa todas as semanas aqui na Antena da Universitária. Hoje temos mais um grande convidado, mais uma grande conversa aqui apresentada pelo António. Boa noite, assim é, são 300 programas e o desta noite tem um convidado especial, Almeida Faria. Todos eles foram especiais, ao fim e ao resto, mas no caso do escritor português, o autor de Rumor Branco, de que se comemorou no ano passado 50 anos de edição, e o mote para a conversa desta noite é esse livro, mais a paixão, livro e romance, editado em 1965, portanto ainda 48 anos, farão ainda 50 anos. De qualquer das formas, saúde-se a reedição destes romances e nunca nos escondemos, de facto, dizendo várias vezes ao longo das intervenções, quer na Leitura em Dia, quer aqui no Livros com Rumo, que Almeida Faria faz parte, juntamente com Agostina Bessa Luís e Virgílio Ferreira, realmente do trio dos grandes escritores, dos grandes romancistas da literatura portuguesa do século XX. Sabe-se que temporariamente hibernou, lançou no ano passado um livro de viagens à Índia, onde também demonstra toda a sua capacidade criativa e um virtuosismo literários que de facto são assombrosos. De qualquer das formas, não é propriamente um romance. Para atestar isto tudo e mais outros temas que serão, esta entrevista é dividida em duas grandes partes. Na próxima teremos aquilo, projetos que o autor tem futuramente em termos literários, uma grande entrevista, um grande escritor, um grande romancista, para aquilo que fundamentalmente nos anima, que é grandes escritores, grandes autores e, acima de tudo, grandes romances. Boa noite e melhores leituras. Almeida Faria nasceu em 1943. Aos 19 anos, publicou o seu primeiro e premiado romance, Rumor Branco. Além de romancista, é autor de ensaios, contos e teatro. Mais recentemente, publicou, a partir de um conto seu, o libreto para a cantata de Luís Tinoco, Os Passeios do Sonhador Solitário e O Murmúrio do Mundo. Este, um relato ensaístico de uma viagem à Índia. Na Universidade Nova de Lisboa, ensinou estética no departamento de filosofia e noutros departamentos deu cursos de teoria de literatura e psicologia da arte. Os seus romances receberam diversos prémios e estão traduzidos em muitas línguas, são estudados nos mais variados países e sobre eles há livros e teses universitárias. Ao conjunto da sua obra foi atribuído o Prémio Virgílio Ferreira da Universidade de Évora e o Prémio Universidade de Coimbra. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos, e não é segredo para ninguém, pelo menos para aqueles que nos escutam nas emissões, quer do próprio programa Livros com Rumo, quer da Leitura em Dia, o apreço que temos, pessoais mesmo, mais que uma vez já o afirmamos ao microfone e em público, em várias situações, que o convidado desta noite, de seu nome Almeida Faria, é para nós, de facto, uma das figuras incontornáveis, pelo menos para o romance em Portugal, na segunda metade do século XX. Goste-se ou não, o que é facto é que esta nossa certeza, não é uma opinião, deriva de uma obra literária que agora, neste final de 2012 e início de 2013, a Porto Editora, com a chancela Assiri Alvim, decidiu por bem fazer a reedição de algumas das obras, ou pelo menos aquelas obras que dão para perceber e entender o percurso literário ficcional deste autor extraordinariamente importante, que depois só é constatável, de facto, esta afirmação, a partir da leitura que agora e aqui convidamos os nossos ouvintes e os nossos leitores, que de facto o são, a seguir, se quiserem, para conhecer, de facto, e aquilo que, vamos lá, a veracidade ou não desta nossa opinião. Muito boa noite, Almeida Faria. Boa noite. Obrigado por ter aceito o convite da equipa Livros com Rumo. O que é, passados estes anos, se não estou muito em erro, o seu primeiro livro, Rumor Branco, teria 19 anos à época, teria essa idade quando escreveu, em 1962, se não estou, pelo menos, também muito enganado. O que foi para si, pelo menos na altura, ainda alimentava, quase como é comum, alguma juventude quando se fascina por estas questões da leitura, do livro, da escrita, eventualmente ver reconhecido e primeiro publicado, se não estou enganado, talvez pela Portugal e a editora, esta sua primeira edição, o que foi depois, a posteriori, em termos, se quisermos discutir até diacrónicos ou históricos, aquilo que provocou esse seu livro, o debate, que é uma coisa que irá passar lateralmente aqui a esta nossa conversa, de qualquer das formas, também para os nossos ouvintes perceberem que, na altura, houve assim uma espécie de separar das águas a questão da literatura militante ou não, a questão da literatura ideológica ou não, ou a literatura estricto senso, aquilo que levou dois homens, para além de outras razões que não são para aqui sequer alinhavadas nem indiscutíveis, como Virgílio Ferreira, que, se não estou também muito enganado, foi seu professor no Liceu de Évora, e depois Alexandre Pinheiro Torres, do outro lado da barricada. Bom, o Rumor Branco foi uma daquelas imprudências da juventude. Eu tinha 17, 18 anos quando o escrevi, tinha entrado para a universidade, e de repente vi que havia um concurso, um prémio literário de revelação da então Sociedade Portuguesa de Escritores, que depois viria a ser extinta pela PIDE, para um romance inédito de um jovem. E eu tinha aquelas coisas escritas e resolvi concorrer. Hoje, de facto, acho que me precipitei. O livro era um livro próprio daquela idade, mas aos 19 anos, que foi quando ele saiu, portanto, principalmente concorri aos 18, não se pensa muito nisso, concorri e, por uma espécie de milagre, ganhei o prémio, que não era em dinheiro, era apenas o direito de ver publicado o livro. O livro era tão diferente do que se fazia que a Portugal Editora resolveu criar uma nova coleção para aquele livro, que foi o primeiro número da coleção, chamada Novos. Depois, logo no ano seguinte, veio um outro livro fora do comum, que era Os Passos em Volta, de Herberto Helder. Houve depois poetas que publicaram ali pela primeira vez, visto que a coleção se dividia em três ramos: novos ensaístas, novos romancistas, novos poetas. O livro, de facto, provocou uma polémica, para mim, inesperada e surpreendente, porque eu nem me dava conta, de facto, da dimensão provocatória do livro. E alguns neorrealistas, representados por Alexandre Pinheiro Torres, resolveram atacar, sobretudo, o prefaciador, que era uma espécie de bode expiatório deles. E com o pretexto desse livro, no fundo foi um pretexto, o Alexandre Pinheiro Torres escreveu um ataque ao livro, depois o Virgílio Ferreira respondeu e a polémica prolongou-se durante algumas semanas no Jornal de Letras, e eu fiquei completamente exterior à polémica. Não entrei na polémica, até porque senti que aquilo não me dizia muito respeito. E anos mais tarde o Pinheiro Torres veio a dizer: ah, eu não pensava bem assim, mas mandaram-me escrever aquilo. O que não abona muito a favor dele, mas enfim, já morreu e, portanto, não vale a pena estar a dizer isso. De facto, havia no neorrealismo uma certa má vontade contra tudo o que fosse existencial. Uhum. Eu nem sabia bem o que era o existencialismo, a não ser através das aulas do Virgílio Ferreira, que de vez em quando falava nisso, e não me considero, nem nunca fui um existencialista, mas apanhei por tabela. Em todo o caso, nem todos os neorrealistas pensavam assim, e a prova é que a crítica do Oscar Lopes no Comércio do Porto era muito positiva. Estrada Larga. Depois apareceu na Estrada Larga. Não, mas era no Comércio do Porto. Sim. Depois foi reunido na Estrada Larga. Uhum. E até foi parcialmente cortada pela censura. Do Costa Barreto. Sim, era dirigido pelo Costa Barreto. Exatamente. Era uma crítica que depois apareceu muitos anos depois do 25 de Abril, num dos livros do Oscar Lopes, mas que era favorável e que foi parcialmente até cortada pela censura, porque a censura percebeu que o livro era subversivo. O livro tornou-se o suficiente. Era. O subversivo o suficiente para merecer o lápis azul. Exato. O livro saiu em 62. Foi o ano da contestação académica muito violenta em Lisboa e em Coimbra, e tornou-se também, para minha surpresa, uma espécie Jorge de... Jorge Sampaio no... Exato, Jorge Sampaio era o líder dos estudantes em Lisboa, na Faculdade de Direito, e da Associação de Estudantes, que de facto teve um papel muito ativo, e o meu livro tornou-se, surpreendentemente para mim, uma espécie de manifesto daquela... daquele movimento, daquela geração, ao ponto de alguns dirigentes académicos dizerem aos mais jovens: vocês têm que ler este romance, que está lá tudo. Claro, estava tudo nas entrelinhas, pois, claro, no próprio caráter de não respeitar as regras. O experimental à época, se quisermos. Exato. Hoje eu acho que... Mas, sem interromper esse raciocínio, vamos a uma questão que, e pegando numa afirmação que fez há uns minutos atrás, quando diz que, pronto, dando de barato, passados estes anos todos, que era uma aventura um bocadinho inócua ou incipiente de um jovem candidato a escritor, o alentejano... Inócua é um bocadinho... Não é bem isso, assim, é incipiente, sim. Pois, incipiente, um bocadinho voluntarista, aquela questão de, pronto, empenhado... Mas há uma questão que é, neste tipo de discussões, ou de análise, ou desta entrevista que iremos ter, que estamos a ter, há uma questão que é nuclear, quanto mais não seja aquela velha tríada, que é o emissor, o receptor e a mensagem. Ou seja, estas coisas só funcionam quando há alguém que a faz funcionar. Ou seja, o emissor conscientemente, ou seja, Almeida Faria conscientemente disse, pensou... construiu, objetivou, este é o meu primeiro livro. É assim que o quero, é assim que ele vai, independentemente de depois dizer, passados 30 anos, uns 40, hoje 50, não renega, hoje já são 50. 50, não renega, como não se renega um filho, claro. Mas de qualquer das formas, fazendo assim uma espécie de um flashback, uma analepse, é estes 50 anos... tem consciência que isto, esta atitude presidiu à sua feitura ou à sua escrita do romance lá no seu silêncio alentejano, ou escrevesse onde o tivesse escrito. Percebia isto era fundamental. Só depois de publicar o Rumor Branco, dele ter produzido aquela polémica, de se ter tornado uma espécie de manifesto para a minha geração e de ter sido muito falado, até mais no Brasil do que aqui, porque... Os brasileiros achavam que a literatura portuguesa durante o fascismo era uma coisa antiquada e muito... Enquistada numa forma. Enquistada, até porque não podia falar livremente. E de repente aparece uma coisa que surpreendeu muito, sobretudo os jovens. Ainda há pouco, quando o Jornal de Letras publicou um número especial sobre os 50 anos do Rumor Branco, havia vários depoimentos de brasileiros que diziam que foi uma descoberta para eles. Uma revelação, quase. E até uma surpresa por verem que... Vindo de onde veio. Vindo daquele país, aparecia uma coisa que estava muito próxima daquilo que eles também queriam fazer, sobretudo os jovens poetas. Este livro tinha um lado poético, até no título, e, E, portanto, o resultado maior para mim da publicação deste livro é que a minha autoexigência tornou-se logo de um certo nível. Quer dizer, depois daquilo, eu só tinha a possibilidade de publicar uma coisa melhor. E, de facto, acho que consegui isso com a Paixão. Três anos depois publiquei a Paixão. Acho que é realmente muito melhor, já tem uma construção muito coerente. E, sobretudo, fazia parte de um projeto. Eu agarrei no simbolismo da morte e ressurreição de Cristo e pensei vou escrever três romances que se passam, um na Sexta-feira Santa, outro no sábado e outro no domingo de Páscoa, que será a ressurreição. Toda a gente que leu a Paixão percebeu que era um romance contra a ditadura. Isso é claro. Thank you. há uma série de sinais, umas simbólicas que vai deixando nesse livro. Sim. Mas mais importante do que isso, a meu ver, já lá iremos a esse esmiuçar, a paixão provavelmente será quase esse culminar catártico, ou se quisermos, quase fênix, que um povo sofredor, eventualmente simbolizado na planície alentejana, independentemente disso, poderia ser no operariado do Barreiro, fosse lá onde fosse. Eu não gosto muito de alocar estas coisas claro. Numa espécie de é o sítio A, B ou C, claro. Porque depois pode fazer diminuir, mas estas coisas também são relativas o suficiente para perceber quando a literatura é arte a sério, até o Mississippi profundo, um rio, é o universo, é a terra, e é a vida e é o homem. É o caso deste seu livro. Mas percebeu, e retomando um pouco aquilo que estava dizendo, que essa trilogia da paixão, da última ceia e depois da ressurreição, implicaria eventualmente, a meu ver, quase um espartilhar, ou por outra, afunilar um pouco o seu trabalho criativo como romancista, percebendo que, sinalizando esses três momentos, era uma coisa tão particular que depois não permitiria, por exemplo, um leitor passados os 50 anos perceber que esta mensagem, que isto é um bocado demodé, mas que este livro continua mais vivo, ou tão vivo, como quando o escreveu à época. Pois, oxalá, continua vivo. A literatura é isso. É, claro, a literatura é ultrapassar os limites temporais em que foi escrita e em que foi lida pela primeira vez. E, de facto, eu vejo, até por edições estrangeiras, que o livro é lido já fora do contexto imediato da ditadura, é lido como uma procura de libertação, no fundo, que estava implícita naquela clausura. Isto tudo se passa numa vila e quase tudo numa casa, portanto, e numa família só, portanto, é de facto um mundo fechado. E nesse aspecto, espero que seja sempre atual, porque sempre haverá mundos fechados e mundos oprimidos. Eu acredito que o futuro será melhor, apesar dos maus sinais à nossa volta. Sou um escritor de esquerda, portanto tenho um certo otimismo, sem ser um otimismo idiota, mas acho que, de facto, a humanidade, com todas as misérias atuais, fez um grande progresso em relação, aos séculos anteriores. E, portanto, eu esperava pela libertação. Eu percebo a sua pergunta no sentido em que eu agarrei-me a um projeto que tinha que esperar pela ressurreição. Nem mais. E, portanto, o romance seguinte ficou na gaveta à espera que viesse a ressurreição. Quer dizer, eu tinha a certeza absoluta que ela viria, isso é próprio das pessoas de esquerda ou das pessoas apenas otimistas ou progressistas, e, portanto, eu tinha que esperar pelo sábado da Aleluia. Realmente esperei mais do que eu pensava. E depois, quando veio o sábado da Aleluia, que era o 25 de Abril, eu pensei, bom, agora já não há censura e, portanto, eu já não preciso escrever tudo nas entrelinhas como fiz na Paixão, e então posso dizer as coisas de uma maneira mais clara. Nessa medida, cortes que já apareceu depois do 25 de Abril, já pelo título mostra um corte, depois até pela dedicatória, era dedicado ao Luandino e à então mulher dele, que entretanto já morreu, infelizmente. O Luandino era um homem que tinha estado preso no Tarrafal durante 7 anos ou mais, e que eu conheci quando ele saiu em liberdade provisória, em 72, e que tinha estado preso essencialmente por ter escrito um livro chamado Luanda. Luanda. E, portanto, era uma pessoa que eu admirava e admiro cada vez mais, ainda hoje almocei com ele, porque tinha tido a coragem de escrever aquele livro e tinha uma posição ética que eu respeito muito. Portanto, desde o título à dedicatória, a um homem que tinha, que anos antes era um terrorista. Era terrorista, era o termo que foi empregue na época, quando ele ganhou um prémio. Um prémio literário também. Exato. E depois o próprio estilo, quer dizer, enquanto que a Paixão tinha um estilo, certamente romântico, épico, Cortes é o contrário, quase, é muito crítico, é cortante no seu estilo e nas suas observações sobre a realidade. E porquê? Porque eu acreditava na dialética, mais do que acredito hoje, e achava que, depois da tese, que era a Paixão, não era um romance de tese propriamente, mas era um romance afirmativo, tinha que vir uma antítese. Já estamos a sair da Paixão, mas se calhar é melhor voltarmos lá. Mas é para explicar, de facto, o meu nível de exigência subiu, claro, quando publiquei estes dois primeiros livros. E depois, graças a estes dois livros, tive a sorte de receber duas bolsas no estrangeiro, ambas como escritor. Quer dizer, havia, naquela altura, bolsas para países que viviam sob ditaduras, tanto ditaduras de direita como de esquerda, e eu recebi primeiro uma bolsa nos Estados Unidos, onde encontrei escritores de países que não tinham liberdade de expressão, desde o Brasil aos países de leste, e isso abriu-me bastante os horizontes. Conheci escritores de outras atitudes, com outros problemas. Vi que a nossa ditadura era uma entre tantas, portanto não fiquei fechado naquele umbiguismo de só falar de nós. E depois, a seguir, estive em Berlim também como escritor residente, e aí encontrei particularmente escritores da Europa de Leste, alguns muito, muito, muito importantes, e tudo isso associado depois ao meu serviço militar, que adiei o mais possível, mas que acabei por fazer. E quando veio o 25 de Abril, ainda eu estava a fazer o serviço militar, estava bastante dentro do movimento dos militares, porque um dos meus chefes na tropa era justamente o Major Fabião, na altura Major, que esteve ligado ao movimento das Forças Armadas. E poucos dias antes vieram à minha casa dizer: olha, que tu devias participar nesta coisa e tal, porque isto vai acontecer em breve. E aconteceu primeiro em março, nas Caldas, uma experiência falhada, depois acabou por, em abril, resultar. Portanto, eu tenho uma costela política, sempre me interessou a política, mas depois do 25 de abril achei: bom, agora já vivemos em liberdade, eu vou-me dedicar àquilo que considero mais importante. A política é absolutamente indispensável, eu sou absolutamente contra as pessoas que se dizem apolíticas, porque todos os apolíticos são de direita. Ou pelo menos cínicos o suficiente para ter uma atitude distanciada e logo de direita, não é? É porque se não nos ocupamos da política, a política ocupa-se de nós. Dá-nos conta da vida, não é? Ela que trata dos nossos destinos e nós temos que... E saiu aí nessa altura o tal Lusitânia. Pois, a seguir veio a Lusitânia, que foi já... o resultado de uma certa desilusão, era isso que eu queria dizer. Essa é a tal desilusão que depois nos vai levar a essa simbólica outra vez da ressurreição. Exato. Que normalmente é o glória, é a afirmação, o esplendor, mas aqui de facto o seu Lusitânia é uma decepção ou alguma desilusão sobre aquilo que é confrontado quando chega novamente a este país. Verdade. E já não se passa só num dia, mas passa-se num ano, entre a Páscoa de 74 e a Páscoa mas justamente do período da Revolução. E eu ficaria por aí, porque o meu projeto era uma trilogia. Se não tivesse, entretanto, ido ao Brasil, no Brasil nós temos muitos estudantes que nos estudam, até porque aquilo é um grande país e a literatura portuguesa é obrigatória, ou era, em todos os cursos de letras, portanto éramos lidos muito mais pelos estudantes brasileiros do que os portugueses, neste sítio. Até porque a Universidade Portuguesa é muito mais fechada, uhum. evita que os estudantes façam teses sobre os escritores vivos. Vivo, que é um grande problema. Enquanto que no Brasil, pelo contrário, eles achavam que teses sobre escritores vivos seriam mais apelativas. Porque eles estão aí para discutir, não é? Sim, porque vivem em parte problemas semelhantes aos dos estudantes. Claro, claro, claro. E, portanto, começou a haver várias teses, tanto de licenciatura como de doutoramento, depois de mestrado. Na altura não se falava em mestrados, acho eu, uhum. Pelo menos em Portugal. E, portanto, eu comecei a ir mais ao Brasil e uma vez na Universidade Federal do Rio de Janeiro, num encontro com os estudantes, houve uma comunicação muito surpreendente de uma aluna que me disse: mas nós queremos saber o que é que vai acontecer a estas personagens durante o período revolucionário. Porque não estamos satisfeitos. Agora, isso para mim foi uma agradável surpresa, uhum. porque percebi que aquelas personagens tinham já uma vida própria. Autonomia. Adquiriram uma autonomia suficiente. Uma autonomia em relação uhum. ao autor, até. Uhum. E que havia... E impõe-se ao leitor a pedir, questionem a mim, personagem, o que será de mim. Provavelmente este exercício. Exato, exato. Portanto, eu que pensava terminar em 74 com a ressurreição, embora a ressurreição não fosse tão bela como eu esperava, achei que, bom, perante esta observação, eu tenho o dever de escrever mais um romance que apanhe o período propriamente revolucionário. Então, é aí que, de facto, no último livro, que transformou a trilogia numa tetralogia, uhum. que se chama Cavaleiro Andante. Esse sim apanha todo o período do Verão Quente uhum. e termina em 25 de novembro de 75, data da independência de Angola, que é de facto simbólica, uhum. no sentido que é o corte mesmo, que é o corte com o fim do Império. Do Império. Uhum. Bom, este projeto no fundo é o único na nossa literatura. Houve vários romances sobre a Revolução, mas é o único que acompanha a evolução de uma família e de uma sociedade desde a ditadura até à democracia. Até à democracia e aos percalços que ela atravessou durante o ano de 75. E, de certo modo, tem esse interesse histórico, além de algum interesse experimental, literário. Nomeadamente, dois desses romances são romances epistolares, coisa que em Portugal não se fazia. Não era. Nunca houve praticamente literatura epistolar em Portugal. E eu até tinha uma teoria de que não houve literatura epistolar, porque essa literatura, que se fez sobretudo no século XVIII, século do Iluminismo, nós não tivemos praticamente iluminismo. Claro. E, portanto, essa liberdade de ideias que se Porque manifesta... A epistolografia é exatamente a polémica, a discussão, a apertura, o questionar exato. O outro, a partir exato. De... os vários pontos de vista, etc. Pontos de vista passam exatamente por esse exercício, ou seja, a essencialidade da carta, entre outras no iluminismo, é exatamente esta. Exato, exato. E o único romance, de certo modo, epistolar... são as cartas da religiosa portuguesa que foram escritas por francês. Portanto, Mariana Alcoforado. Exato. Achei que era uma espécie de compensação pela falta de liberdade que nós vivemos durante séculos. Divertiu-me escrever esses romances de forma sobretudo epistolar. Agora já há muitos romances epistolares. Na altura não havia. O analfonegabetismo somatopsicopneumático. O analfonegabetismo.

Só para terminarmos este ponto, para irmos ao romance, que é aquilo também que nos anima, tem consciência também que, embora as discussões passassem, eu imagino o que será após ter lido a Conta Corrente de Virgílio Ferreira, de Vio a Pavio, pelo menos a primeira série, o que é fazer um exercício literário, este como o seu, que o faz, O Rumor Branco e a Paixão, num meio tão fechado, reduzido praticamente a Lisboa? O Porto tinha os seus escritores, porque os tinha, a Agostina Bessa Luís. Sim, portanto, tinha um grande crítico, que era Oscar Lopes. Portanto, existia figuras no Norte, às vezes há sempre um pouco esta ideia desta macrocefalia lisboeta, mas de qualquer das formas, a consequência para o objeto literário, ou seja, para a história da literatura, para a cultura literária em Portugal, tem consciência que o seu livro, nomeadamente, por exemplo, O Rumor Branco, hoje há, assim, uns clones mal amanhados desse seu livro. Passados estes 50 anos, existem, assim, aquelas teorias replicantes, como se costuma usar, às vezes, em alguma biologia ou alguma ciência, que, presumo eu, ou é ignorância, ou pressupõe a ignorância do leitor que não leu os seus livros e foram apanhados um pouco em contrapé com a reedição desta obra. Mas, por exemplo, com um dos romances de Virgílio Ferreira, Nítido Nulo, se não estou muito enganado, um dos nossos escritores mais consagrados, não vale a pena, eterno candidato ao Nobel, também faz esse mesmo exercício que Virgílio Ferreira já tinha feito há uns anos atrás. Percebe estas questões que estão nas entrelinhas disto que estamos aqui a dizer, ou seja, até que ponto é que lhe chegavam a si, escritor, Almeida Faria, criador literário, estas questões da literatura, nomeadamente aquilo, porque nós éramos muito influenciados pela França, não vou reproduzir aqui os termos do professor Oscar Lopes, o novo Roman com Rob Grier, mas até que ponto é que estas discussões também existiam neste turbilhão de criação literária? O seu, no caso. Sim, quer dizer, eu sou um cidadão como os outros e, portanto, estava atento ao que se passava, lia os jornais, nomeadamente as páginas literárias, que na altura eram várias e eram semanais. Agora só há um jornal, que é o Público, que tem uma página semanal, com um pouco de literatura, entre muita música rock e outros acontecimentos. Portanto, eu estava informado sobre o que ia acontecendo e, nomeadamente, na cena literária portuguesa, de facto. Era óbvio que havia dois ou três escritores heterodoxos, que era, sobretudo, a Agostina Bessa Luís, o Virgílio Ferreira e o Jorge de Sena, que vivia longe, mas que também escrevia coisas que ele nunca teria escrito se vivesse em Portugal, claro. Nomeadamente os contos, visto que o romance foi póstumo, mas aqueles contos mostravam uma liberdade, Grão de expressão, os grão-capitães e os andanças do demónio, que seria praticamente impensável para quem vivesse em Portugal. Depois tinha, talvez por ter começado tão cedo, tive sempre muito boas relações com os escritores mais velhos. A partir dos anos 60 comecei também a conhecer o Eduardo Lourenço, com quem tenho uma longa amizade e alguma correspondência. E, portanto, o meu diálogo passou a ser mais com os mais velhos do que com estes poucos mais velhos, do que com a minha geração. Quanto ao facto de agora, quase 50 anos depois, começar a haver umas réplicas, como disse, eu penso que, em parte, era ignorância, porque como os meus livros estavam esgotados, eu desinteressei muito da vida literária e nem pensava voltar a ela, visto que passei a ser professor de filosofia e a filosofia dava-me um prazer... A satisfação intelectual. Quanto basta intelectual. Intelectual. Para... Depois percebi que, de facto, a satisfação meramente intelectual, como é a da filosofia, não é tão forte como a criação literária. E, portanto, assim que me reformei, resolvi voltar a pegar as reedições destes livros e a revê-las em parte e depois a retomar coisas que tenho na gaveta e outras que escrevi totalmente a partir do zero, nomeadamente um livro sobre a Índia chamado O Murmúrio do Mundo. Portanto, não estive tão inativo como parece. Hibernou, não hibernou, mas era uma hibernação criativa. Sim, e foi mais uma hibernação pública. Quer dizer, a mim o que me desagrada é a vida literária. E, portanto, pensava, é ótimo que eu não apareça, porque isso não me dá felicidade nenhuma. Aliás, já os estoicos diziam isso, que a sabedoria está em não sermos vistos, em não darmos nas vistas, e em passarmos o mais despercebidos possível. Em todo caso, justamente por dois compromissos, portanto, não foram iniciativas minhas, eu fui obrigado a fazer dois livros inesperados. O primeiro foi esse livro sobre a Índia, resultado de uma viagem à Índia com o Centro Nacional de Cultura, que me comprometia, eu fui convidado, mas com a condição de fazer a crónica dessa viagem, e portanto, tinha mesmo que a escrever. Só que, quando comecei a escrever essa crónica, pensei, eu não quero fazer uma coisa nem turística, nem jornalística, então comecei a ler os nossos grandes cronistas, de facto, digamos, escritores admiráveis no século XVI e XVII, únicos na literatura ocidental, ou pelo menos europeia, sim, ocidental, isto que era o ocidente, época, era a Europa, era. Que eram homens... O mundo que era etnocêntrico. Era. E esses homens viram pela primeira vez uma cultura, o Ocidente, através dos olhos deles, viram pela primeira vez uma cultura que não era de selvagens, que, pelo contrário, era uma cultura, em alguns aspectos, muito superior até à nossa. Estruturada. Uma cultura altamente espiritual. Sim, claro. Tanto na Índia como na China tinham um certo desprezo pelos bárbaros do Norte, como eles nos chamavam, porque os portugueses tinham uma superioridade tecnológica, tinham os canhões que, de facto, podiam destruir armadas e vencer, e realmente vencer durante um breve período, mas, por outro lado, eram mais atrasados do ponto de vista espiritual e até cultural. Por exemplo, os indianos achavam que aqueles bárbaros comiam sangue, bebiam sangue e comiam pedras. Porquê? Porque eles viram pela primeira vez os portugueses a beberem vinho tinto, coisa que eles não tinham, e pão, que chegava lá bastante duro e parecia pedra. Portanto, tinham desprezo por nós. Ao ponto de, e eu falo nesse Murmúrio do Mundo, como eles têm todos aqueles tabus estranhos para nós do hinduísmo, se, por exemplo, um português passava na soleira de uma porta, eles derrubavam imediatamente essa soleira, essa porta, porque tinha ficado poluída por aquele estrangeiro que por ali passou. Isso é contado por esses cronistas, nomeadamente Diogo do Couto, que é o mais crítico, e também por João de Barros, que nunca lá foi, mas que estava muito bem informado, visto que trabalhava na Casa da Índia, em Lisboa. Deus. Portanto, tudo passava pelas mãos dele. E era um homem da corte, com uma grande educação, e, portanto, são cronistas muito importantes. Li imenso, quer dizer, de facto, gastei mais dinheiro em comprar livros e passei muito mais tempo a lê-los do que para escrever um romance. Quer dizer, um romance praticamente sai-nos de dentro, não é preciso consultar nada no meu caso, visto que não faço romances históricos, mas aquele livro deu-me muito trabalho e acho que foi compensado, porque o livro teve uma aceitação boa, esgotou várias edições e deu-me finalmente prazer, porque descobri um mundo que eu não imaginava sequer. De qualquer modo, não voltei a escrever romances por várias razões, porque, de facto, acho que o romance não é tão importante. Escrevi, entretanto, por exemplo, um libreto para uma ópera, para uma cantata, que seria uma ópera se houvesse dinheiro, mas, entretanto, veio a crise. A Casa da Música tinha encomendado uma obra musical ao Luís Tinoco, que é um compositor de vanguarda, que eu respeito e admiro muito, mas depois o orçamento já não dava para a ópera, então transformámos em cantata, só com uma cantora e um narrador. Mas é um libreto em verso, a partir de um conto meu, chamado Os Passeios do Senhor do Ouro Solitário, e tudo isso foi uma experiência nova que eu gostaria muito de repetir. Quer dizer, eu gosto muito de música com palavras, e, portanto, qualquer oportunidade que me surja de voltar a escrever para um compositor, eu aproveito. Chega assim ao final a primeira parte da grande conversa com Almeida Faria, convidado desta semana de Livros com Rumo para fazer a nossa edição número 300. Despedimos com a promessa de novo regresso já na próxima semana. Tenha uma boa noite.